Evangelho de Lucas, capítulo número 4. Nós lemos agora o Salmo 40, né, onde fala que nós não conseguimos contar os feitos do Senhor por nós. São mais do que se pode enumerar. Lucas, capítulo número 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se todos na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cima do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Amém? Você pode sentar, meu irmão, minha irmã? Essa é a situação que a humanidade estava vivendo há aproximadamente 2000 anos atrás. Essa é a situação do povo escolhido por Deus. Esta é a situação do povo a quem Deus gerou a partir de um homem chamado Abraão. E Jesus está exatamente nesse momento, o Messias, junto a seus conterrâneos, junto ao seu povo, e está ali falando de como está a fé naquela época, 2000 anos atrás. Ele inicia o seu ministério, e ele começa a revelar a sua missão, aquilo que ele tem para fazer. Além de salvar a humanidade, ele começa dizendo que ele veio para restaurar a vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos. Ele veio para socorrer a humanidade. Mas quando Jesus começa a falar isso, e ele cita uma outra época, de aproximadamente 850 anos atrás, ele cita uma geração passada, 850 anos atrás. Ele fala de um homem enviado por Deus, um profeta chamado Elias, aonde ele traz na sua geração uma mensagem também ao povo de Deus. Sabe quando Jesus lê esse trecho e fala dessa viúva de Sarepta, uma mulher que morava em Sidom? É claro que o povo entende perfeitamente o que Jesus está dizendo. Atrás dessa passagem onde Jesus fala que Elias veio, mas somente uma mulher estrangeira, de uma outra nacionalidade, lá de Sidom, recebeu a Deus, recebeu o profeta Elias, recebeu a mensagem de Deus, recebeu o milagre, recebeu o socorro de Deus. Quando as pessoas estão ouvindo isso, onde Jesus está, eles estão lembrando de muito mais do que Jesus fala aqui. Estão lembrando daquele texto onde o pastor Vinícius falou, naquela época onde Elias faz um chamado para o povo de Deus, dizendo: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Eles lembram tudo. Quando Jesus está falando, eles lembram que houve aproximadamente 3 anos e meio de fome, de seca, naquela época. Eles lembram que aquela geração, há 850 anos atrás, passou necessidade, passou carência. Eles lembram que naquela época a fé tinha sofrido uma acomodação, e as pessoas já não estavam mais buscando a Deus. E se deixavam levar pela situação política, se deixavam levar pelos governantes daquela época, e começaram a colocar na nação de Deus, em Israel, culto a falsos deuses. 850 anos atrás, deste momento, a fé está em baixa. As pessoas estão acomodadas, estão vivendo a sua própria vida, estão se deixando levar. E era favorável eles estarem adorando a Baal, do que é o Deus da Bíblia, que é o Senhor, que é Javé, que é Yahvé. Estavam adorando a Baal, passaram a adorar a Baal, estavam acomodados. E eles têm em mente todos os acontecimentos e esse chamado que Elias faz, dizendo: até quando vocês vão tentar unir essa fé a esse falso Deus chamado Baal? E querer incluir a sua fé também ao Deus da Bíblia. Há um chamado, há uma crítica naquela época de Elias, há um chamado. E ele disse: se vocês creem que Deus, que o Senhor é Deus, então o sigam. Se vocês acham que Ele não é Deus e que Baal é Deus, então abandonem a Deus e sigam a Baal. E naquele momento Deus manda para a sua nação, 850 anos atrás, dessa época de Jesus, para nós hoje, mais ou menos, quase 2.900, quase 3.000 anos atrás aconteceu essa vinda de Elias. E eles têm na mente todos aqueles acontecimentos daquela época. E Deus naquela época mandou a sua presença através de um desafio que houve entre Elias e 450 profetas. Estão lembrando de tudo isso quando Jesus começa a falar nessa passagem. Eles lembram que Elias disse: olha, vocês querem seguir a Baal, mas vou mostrar para vocês quem é Deus. É aquela época que coloca lá os dois sacrifícios, e os 450 profetas de Baal começam a clamar para descer fogo de Deus sobre o sacrifício, e não vem. E Elias manda molhar o sacrifício, e depois clama, ora a Deus, e Deus se manifesta. E com poder, Deus consome o sacrifício, consome a água que tinha molhado o sacrifício e consome inclusive a pedra sobre qual estava o sacrifício. Deus naquela época mostrou quem Ele é, se manifestou poderosamente. Deus se manifesta através de sinais. Há quase 3.000 anos atrás foi esta forma de Deus se manifestar. Há aproximadamente 2.000 anos atrás Deus se manifesta enviando aqui o Seu Filho, mandando Jesus para cá. 2010, como Deus tem se manifestado na sua vida? Você pode perguntar para o irmão do seu lado: Deus tem te dado sinais? Deus tem te socorrido? Você tem sentido a presença de Deus te carregando no colo? Amém? Provavelmente sim, né, irmãos? Se você está aqui nessa noite para honrar, para glorificar, para dar glória a Deus. Se você está aqui para demonstrar sua gratidão a Deus, é por isso. Porque Deus tem dado sinais para você. E já naquela época, Deus deu sinal. Você lembra lá que o embate que se dava lá com Elias? Era Elias versus 450 profetas de Baal. Mas quem estava por trás daqueles 450 profetas, era a mulher do rei, Jezabel. E ela era filha de um homem, que ele era primeiramente sacerdote de Baal. E depois ele se tornou rei de Sidom. Esse deus Baal era um deus venerado em muitos lugares, mas principalmente lá em Sidom. E aonde o Senhor, nosso Deus, fez um milagre? Justamente na terra que se dizia que era de Deus, do Deus Baal. Nosso Deus é Deus sobre toda a terra. Amém. Não há um território que não seja de Deus. Mas as pessoas naquela época diziam, não, Sidom, Tiro, esse lugar, Tiro, Sidom, esse lugar é de Baal. E lá estava uma viúva com seu filho, passando fome, passando necessidade. E ela lá naquele momento, e quando Jesus está citando essa passagem, as pessoas estão lembrando disso. Que lá em Sidom, na terra do Deus Baal, estava uma mulher pronta para morrer de fome, fazer o seu último pão e morrer ela e o seu filho. E Deus manda até lá Elias, um homem de Deus, e aquela mulher diz algo. Ela diz lá, quando o profeta aparece, Elias, né, primeiro reis, você olha em casa, não vai dar tempo de olhar agora, mas ela diz isso: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, né? Mas a referência que ela faz, ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Mas o Deus de Elias quis socorrer aquela mulher estrangeira lá na terra de Sidom. E ela come, eles comem pão, eles comem lá. Há uma promessa de Deus e ela se cumpre. Deus havia falado que nunca ia faltar farinha e nunca ia faltar o óleo na casa dela. E de fato não faltou naquele período de seca, naquele período de fome. Mas o filho dela veio morrer. E ela então se refere, vem a Elias e diz: agora o meu filho morreu. E Elias então clama a Deus, ora a Deus. E Deus revive o filho daquela viúva. E ela diz uma outra palavra. Ela diz: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdade. Amém? Primeiro ela diz, o Senhor teu Deus. Mas agora a frase dela, ela está convencida que este é o verdadeiro e único Deus. Ela diz: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdadeira. Amém? As pessoas vão conhecer a Deus e a mensagem que eu e você trazemos nos nossos lábios através das manifestações de poder de Deus na vida das pessoas. Amém? Você tem um vizinho, e tem um amigo, tem um colega, tem um vizinho, e você quer que ele conheça Jesus. Você começa a orar a Deus para Deus manifestar poder na vida deles. Deus não se move só aonde há carência e só aonde há necessidade. Deus se move aonde Ele recebe crédito. Amém? Aonde nós depositamos nele a confiança. Pois o Deus de Israel socorre uma mulher e um filho de fome lá na terra do tal Deus Baal, lá em Sidom. E lá Deus revive o filho dessa viúva. Deus é Deus em todos os lugares. Deus faz esse poder, essa manifestação tremenda de misericórdia. Um sinal tremendo para aquela geração. Deus vai dar o sinal necessário a cada geração. 850 anos antes de Jesus, Deus se manifestou dessa maneira. Agora, 2000 anos atrás, Jesus está aqui, está ali naquele momento, falando dessas coisas. E ele traz uma mensagem, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus veio porque viu muita carência, mas ele inicia seu ministério justamente aos arredores, e agora ele está na sua cidade. E ali há uma necessidade, ali há uma carência. Jesus falou que 850 anos atrás, havia fome, havia carência em Israel, mas quem é que experimentou o socorro de Deus naquela época? Uma estrangeira da terra de Sidom. Um homem leproso, havia muitos leprosos em Israel, mas quem experimentou o socorro de Deus? Naamã, um homem sírio, um homem daquela região do Deus Baal, ele experimentou o socorro de Deus. Muitos leprosos em Israel, muita fome em Israel, mas Deus socorre aqueles que lhe dão crédito, aqueles que colocam a confiança nele. E agora Jesus está dizendo, está vendo na sua terra, está vendo ali em Nazaré, que há muitos pobres, necessitados, cativos, cegos, oprimidos, e Ele quer socorrer todas essas pessoas, amém? Ele quer socorrer. Ele está com o coração cheio de compaixão. Ele veio para salvar, mas Ele veio para mudar a realidade daquelas pessoas. Sabe, hoje nós estamos vivendo a nossa era 2010, e Ele continua, e Ele está vivo, e Ele continua querendo socorrer. Qual a realidade da nossa nação? Qual a realidade da nossa geração? Qual a realidade da nossa época? Muita necessidade, muita carência. Muitas pessoas aprisionadas. Talvez aqui Jesus, o que Ele mais está se referindo, não é aquela prisão visível, mas é aquela prisão invisível, né? Onde muitas pessoas estão cativas, estão presas, estão amarradas, estão escravizadas, estão numa fé errada, estão numa dependência errada e não conseguem se libertar, porque estão servindo a Baal, porque estão servindo um falso Deus, porque esqueceram de Deus. Há 2000 anos atrás, Jesus traz essa palavra, porque as pessoas haviam esquecido do Deus vivo, eles não estavam servindo a Baal há 2000 anos atrás, mas a fé havia virado uma religiosidade. E Jesus vem, e Ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu, para mudar a realidade de muitas pessoas, amém? Diz para a pessoa do seu lado, por favor, o Espírito de Deus está sobre você, para mudar a realidade de muitas pessoas. Há muitas pessoas em prisões invisíveis, em cadeias invisíveis. Há muitas pessoas correndo risco. Há muitas pessoas na iminência de uma destruição, de destruir o seu lar, seus filhos, sua família, sua casa. Mas o Espírito de Deus ungiu a Jesus e quer te ungir e quer me ungir para levar socorro de Deus a muitos lugares. Amém. Estava conversando ontem com uma família que, quando eles mudaram ali para a cidade do lado, eles mudaram lá para decidir que lá eles iam se separar, né? Talvez eles queriam ficar longe da vista dos familiares, para que o sofrimento então não fosse tão grande. Então eles se mudaram, quem sabe o lugar, né? Quem sabe uma nova cidade, uma nova casa, quem sabe uma nova circunstância, uma nova perspectiva. Mas quando eles chegaram lá, eles viram que não adiantava fugir, porque não é a cidade, não é o lugar, não é Baal, não é religiosidade, não é coisa alguma que pode mudar a história de uma pessoa, que pode mudar uma família, mas é somente Jesus. E eles se mudaram para lá e começaram a ouvir a respeito de Jesus e deram crédito a Deus, não é? E Deus começou a trazer um conserto. Eu acho que muitas vezes, antes de Deus trazer o conserto, Deus traz a esperança no coração, não é? Amém? O pastor Paulo falou que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Às vezes a realidade ainda é cruel, ainda está ruim, ainda não mudou. Mas a fé, o crédito que se dá a Deus é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Eles começaram a ter essa esperança, né? E que coisa linda é novos convertidos, porque o que a gente fala para eles fazem, né? Quando dá crédito para Deus, eles falam, eles fazem, né? Faz isso, lê a Bíblia todo dia, eles estão lendo a Bíblia todo dia, né? Ora todo dia, te ajoelha todo dia. E alguém ali na cidade, ele foi ensinar aqueles irmãos e falou para eles ali, a irmã disse, olha, meu marido tem alguns objetos de culto a Baal, tá? Vamos falar aqui Baal para não ter problema, né? Porque Baal está longe daqui. Mas era aquela fé por objeto. Diga para o irmão do seu lado, talvez ele não saiba, se ele não tem muito tempo de fé, a nossa fé é invisível, né? Ela é a convicção de fatos que não se veem, que se tornarão realidade. Mas via de regra a gente não enxerga Deus. E o nosso relacionamento com Ele, a nossa proteção com Ele é por obediência. Não tem objeto no mundo que pode trazer segurança para sua casa ou para o seu carro. Mas a obediência a Deus nos protege de todos os males. Amém? Falaram para ele, aí alguém falou para a irmã lá, diz, daí o marido tinha lá aquele monte de objeto, ela acho que estava dando mais crédito primeiro para Deus, e era aquele monte de coisinha lá, de usar no pescoço, de usar aqui e ali, né? E aí falaram para a irmã, disse, não, tu não vai botar fora, porque não é teu, é do teu marido, dela. Ah, mas ele não usa. Aí diz, ah, então tu pega, ora e amarra. Ora e amarra que vai perder o efeito. E de fato, ela orou, amarrou e perdeu o efeito, né? Porque Deus é misericordioso quando a gente obedece a Ele, né? Aí passou muito tempo, ela estava já mais madura na fé, e aí um dia ela me entrega esses objetos, me dá na mão, né, os objetos. Ontem ela estava me lembrando disso, né? Me deu na mão os objetos e diz, ah, isso aqui era do tempo lá da fé, da família, estava lá guardado, agora a gente achou de novo, a gente não quer mais isso, a gente já crê em Jesus, a gente sabe que Jesus nos protege pela nossa oração, pela nossa obediência a Ele, e eu não quero mais. E ela me deu aquele negócio, eu olhei, fiquei estranhando aquilo, né? Aí ficou uma pergunta no meu coração, eu disse, irmã, por que esse negócio está desse jeito aqui? Por que está amarrado, né? Por que está enrolado e amarrado? E eu estranhei, porque eu nunca tinha recebido objeto daquele jeito. E amarrado, não lembro mais se era fita, um cordão, né, alguma coisa assim. Aí, não, pastor, vocês falaram para nós amarrar? Nós amarramos. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, né? Que Deus honrou aquela atitude, né? Porque ela amarrou mesmo, né? Eu estranhei aquele negócio lá. Ontem ela estava me lembrando, ela disse, lembra, pastor? Eu disse, não lembro mais. Eu não lembro mais. Por isso eu estou contando a história para você. De fato, estava amarrado, agora com os detalhes todos, eu não lembro, né? Mas Deus socorreu aquela família. Graças a Deus, quando Jesus chega a tempo, os filhos se criam com o pai e com a mãe. Amém? É o melhor lar que tem, não é? Talvez quando Jesus chegou na sua vida, você já estava, né? O casal já estava separado. Mas você está ouvindo essa mensagem agora, o que vale é a partir de agora, tá bom? Você ainda pode ter um lar abençoado, pode ter um casamento abençoado. É a partir de agora que vale obedecer a Deus. E Deus vai guardar a sua vida, e Deus vai livrar, e Deus vai abençoar. Porque Ele veio com essa finalidade. Sabe, coisa que estava ali por um fio, né? Coisa onde as pessoas já haviam tentado de tudo. Mas só não tinham tentado ainda com Jesus, porque Jesus é a última tentativa, amém? É a tentativa e a conseguida, né? A gente tenta, quando é a última tentativa, em Jesus vai conseguir. Se não abrir mão dEle, vai conseguir, vai dar certo. Nós garantimos. Pastor Paulo, pastora Tânia, nós garantimos. Tá bom? Se não abrir mão, faz que nem aquele irmão, né? Segue o conselho, se exagerar um pouquinho, mas não vai dar problema, né? Se amarrar, se exagerar um pouquinho, Deus vai abençoar. Porque quem entrega a sua vida para Jesus, Ele vai recuperar. Ele veio com essa finalidade. Ele disse, eu vim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundante. Amém? Você pode colocar-se em pé, por favor? Por favor, curve sua cabeça. Que situação você está passando? Nós falamos aqui, estamos falando de 3 gerações. Aquela geração de 850, aproximadamente antes de Jesus, onde ele viu um sinal necessário, um grande sinal, tanto para socorrer uma mulher estrangeira, como para sua própria nação, para mostrar a quem Israel devia seguir. Ficou muito claro naquele momento que Israel precisava seguir ao Senhor. Um grande sinal. Uma outra geração, 2000 anos atrás, Jesus, o próprio Deus veio, o Messias, veio para salvar, e o Senhor o ungiu, para realizar todas estas obras. Hoje vivemos uma outra geração, 2010, e é uma promessa lá em Marcos, onde diz, no capítulo 16, que estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, ele falou, expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, falarão novas línguas, e até se beberem alguma coisa mortífera, isso não lhes fará mal. Esses sinais acompanharão os que creem. Deus vai dar o sinal exato e necessário para cada geração, para cada momento, para cada pessoa, para cada família. Aqueles que depositarem a sua confiança nele, aqueles que crerem nele. Jesus, na sua geração, um dia também foi encontrado uma mulher sirofenícia com a filha que estava com problemas espirituais em casa. E ela pediu socorro para Jesus. A filha tinha ficado em outro lugar, distante. Mas ele é tão poderoso que ele era capaz e é capaz de efetuar curas à distância. Libertações à distância. E aquela mulher sirofenícia, na sua geração, teve a sua filha liberta e restaurada. Os sinais acompanharão os que creem. Você precisa de uma intervenção poderosa de Deus na sua vida. Você está vivendo um momento onde precisa de um sinal de Deus, uma intervenção poderosa. Então, nessa noite, levante sua mão num sinal. Claro que Deus vê seu coração e ouve sua oração, mesmo que não te saia os lábios. Mas você pode fazer um sinal de fé nessa noite, levantando sua mão e do fundo do seu coração dizendo: Deus, eu preciso de uma intervenção poderosa. Pode ser no seu lar, na sua casa, na sua família, um filho, filhos. Pode ser no seu casamento, pode ser na sua saúde. Um momento difícil financeiramente que você está vivendo, levante sua mão nessa noite. Diga a Deus: eu preciso de uma saída, eu preciso de um socorro, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma intervenção poderosa do Senhor. Diga para Deus que você está fazendo uma aliança com Ele. Não abra mão de uma aliança com Deus. Sabe, muitas vezes parecia que era o fim. Um dia vi duas irmãs, Marta e Maria, e elas haviam depositado a sua confiança no Senhor, e parecia que não tinha dado certo, parecia que chegou o fim, seu irmão Lázaro havia morrido, mas quando Jesus chegou ali, ele reviveu a Lázaro. A sua hora nunca vai passar. Quem tem uma aliança com Deus, ele nunca vai se atrasar para socorrer você. Você pode até pensar que a hora já passou, mas você será surpreendido se mantiver a sua aliança com Ele. Você será surpreendido pelo socorro e pela intervenção dEle. Você está com a mão levantada, você está dizendo para Deus: Deus, eu preciso de um sinal. Deus, eu preciso de um socorro. Deus, eu preciso de uma intervenção poderosa. Diga para Deus. Clame a Ele. Os profetas do falso Deus clamaram, mas não foram ouvidos, porque só existe um Deus. Quando Elias clamou, Deus atendeu. Quando nós clamamos, Deus socorre. Pai, nós estamos, ó Deus, nessa noite na Tua presença. O Senhor conhece a situação de cada um, a circunstância que nós vivemos. Talvez muitos podem estar em apertos nessa noite, mas o Senhor é Deus, Deus de maravilhas, Deus de sinais, Deus de maravilhas. Colocamos, Senhor, nossa vida na Tua presença. Como nós falamos no início desse culto, é espontaneamente que nós viemos Te agradecer, que nós viemos Te adorar, que nós viemos clamar ao único Deus, Deus sobre toda a terra, Deus sobre todo o universo. Ao único Deus, nós clamamos pela tua misericórdia. Oramos, Deus, por cada necessidade, cada mão erguida, cada voz que se levanta para clamar o Senhor. Nós nos unimos em oração a clamar o Senhor, socorro para essa geração, socorro, Deus, para a nossa geração, socorro em nossa geração, Deus. Nós queremos estar prostrados na tua presença, nem cultuando a falsos deuses, como naquela época se cultuava Baal, nem cultuando a própria religiosidade, como há 2000 anos atrás. A tua palavra diz que os verdadeiros adoradores te adoram em espírito e em verdade, e nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Aleluia.